Eu debocho de mim, eu debocho de você, eu debocho de todo mundo, mesmo sem saber pra quê. Vejo as músicas dos outros, falo mal, debocho. Escuto Gonzaguinha e não entendo nada, só debocho. Prefiro escutar músicas, músicas sem sentido. Aceitar o que o coração ver-se distraído. Eu debocho de mim, eu debocho de você, debocho de tudo que está em minha volta. Oh, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana. No, no. Eu debocho de mim, eu debocho de você, debocho das coisas que eu não entendo, de coisas que eu não sei ler. Não tenho cultura, meu mundo é fechado, a minha vida é dura. Não entendo nada, talvez você seja a pessoa errada, errada. Eu debocho de mim, eu debocho de você. Talvez eu seja um idiota. Eu debocho de mim, eu debocho de você, mesmo não sabendo o que tá sendo. Debocho, na-na-na-na-na. Às vezes precisamos saber, de ler, de entender e ver o que os outros falam sem judiar. Pessoas assim não sabem a verdadeira razão do viver. Continua a dizer bye bye a você. Eu debocho de mim, eu debocho de você.